Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Tá chegando o podcast, não fica aperreado. O meu nome é Giliar, em Vancouver solarado. Em Toronto, Rafael, passando um frio danado. Tenho seco em Montreal, ele é homem ou é careca? Pra quem esperava um rap, eu lhe mando um chachado. Podcast tá na área, Brasil inteiro tá ligado. Como é que a gente começa depois disso? You died. Boa, Giliar, boa, agora. Eu achava que você era produtor no FIFA, mas tô vendo que você tá sendo produtor em todas as áreas, né? Que os dias vai ter o FIFA 16, vai ter música do Giliard na abertura, né, cara? Não ia ser exatamente um chachado, como todo mundo viu aí, eu sou péssimo. Eu sou tão bom chachado quanto eu sou em rap. Mas... Olha só. Eu queria só fazer uma coisa diferente pra dar uma surpresa pro pessoal, porque é muito difícil você chegar aqui e fazer um podcast 101 e continuar o absurdo que foi, de sucesso que foi o podcast 100. É, em termos de comentários, a galera dando feedback super positivo pra gente. A gente ficou muito feliz, foi divertidaço fazer. É, foi de volta um pouco aos tempos mesmo de que a gente estava na mesma empresa, no mesmo espaço físico, que a gente brincava bastante, a gente se sacaneava, então foi legal. A única coisa que faltou, ainda não achei um mico interessante. Ah, não, na boa, eu achei um, cara. Eu acho que. Ah, não. O Rafa tinha que ser o Commander Shepard e você é Miranda. E fazer todo um cutscene dos dois conversando. Eu não sei exatamente como você quer fazer essa encenação aí. Eu topo ser a Miranda, cara, tranquilo. Ela é badass pra caralho. Você faz aquela cena onde ela tá com os cotovelos na mesa, assim, a câmera de trás. Gosta, só né? O Shepard no fundo. É, cara, eu acho que um close na minha busanfa ia trazer nova audiência pro podcast. Com certeza. Não, eu não acho. É melhor não, né? Acho que ia tancar o episódio seguinte, não ia ter mais ninguém ouvindo. Então, hoje a gente volta aqui pra falar de vários assuntos. É, variados, né? É, até pegar um pouquinho do que a gente deixou de falar, porque passou a semana passada fazendo pod quiz e tal. Vamos ver então o que vai dar esse nosso podcast 101. Vamos lá. A gente jogou, né, alguns jogos novos, mas estava comentando com o Rafa aqui em off, tem um jogo que a gente está curtindo, mas que não jogou o suficiente ainda para saber, para poder dar uma opinião mais, né, mais justa aqui, que foi o Chroma Squad, jogo feito pela brasileira Behold Studios, que muita gente está comentando sobre ele, e não sem razão. É o jogo que... Ô Rafa, eu vou dizer para você, eu não sou fã de pixel art. É, acho que pixel art pode ser muito bem feito, pode ser também, pode parecer muito barato, mas... Como combina, né, com o humor e o estilão do Chroma Squad, essa arte deles, você não acha? Concordo, cara, eu concordo contigo. Pixel art não é o meu estilo. Era bonitinho, assim, no início, quando, o efeito nostálgico e tal. Mas pra mim já cansou, assim. Só que não significa que eu não vou jogar nenhum jogo com pixel art, porque é um elemento só do jogo que a gente tá jogando, né? E alguns jogos combinam mais com outros, assim. Não é coloca qualquer jogo que tu vai fazer, coloca pixel art só pra ter esse efeito nostálgico que automaticamente vai fazer sucesso. Ou pra ser mais barato, né? Eu não sei o quanto mais barato, porque é difícil fazer, né, cara? Não é... Não é que seja fácil. É, mas... Cara, eu acho que, como tu falou, cara, com esse jogo combina, assim, ele entra no caminho, assim, ele não perturba o jogo, não tem nada que faça ele ser out of the way, assim, né? Que faça ele parecer que não pertence ali, né? É. O gameplay toma conta, assim, e tu... Chega um momento que tu não percebe mais, né? Ele tá usando esse tipo de gráfico, né? É um jogo que eu gostei demais da escrita dele. Uhum. Ele tá muito bem escrito, muito divertido. Eu tô jogando em inglês, inclusive, Porque é como eu jogo a maioria dos meus jogos e eu queria olhar para o Chrome Squad como qualquer outro jogo, e não pelo fato dele ser brasileiro, e a gente não precisa, na verdade, nem... Uhum. A gente cita isso mais como uma coisa que nos dá até orgulho, mas a nossa análise do jogo não vai ter nada a ver com isso, né? Mas a gente não vai falar muito dele aqui, porque a gente vai ter outras oportunidades aí pra falar bastante de Chroma Squad no futuro do podcast, ou dando spoiler de alguma coisa que a gente tá tramando aí pro programa. Mas, ô Seco, você teve algum outro jogo que você jogou recentemente, ainda tá no Dark Souls Remake, como é que é? Não, só jogo Bloodborne e Dark Souls 2. Ainda joga Bloodborne, né? Não, de vez em quando, mas eu tô no Dark Souls 2 agora. Tipo, não preciso muita coisa mais pro resto do ano. É o suficiente pra você. Hell yeah. Então, falando em Dark Souls 2 Remake, um assunto que eu queria trazer aqui, que muita gente pergunta, eu vejo comentar em outros podcasts, inclusive, eu ouço vários podcasts sobre games, um deles é dos meus amigos do Overloader, que é o Mothership, né? Então o Henrique Sampaio, Caio Teixeira e o Heitor de Paula estão lá, eu também contribuo com o site deles, pra quem não sabe, né? Com a coluna GameCraft todo mês, mas ouvindo alguns podcasts deles, já 3 ou 4 podcasts seguidos, sempre alguém mencionou o seguinte: ah, mas tem muito remake... Ah, mas GTA Remake, Dark Souls Remake, Last of Us foi refeito. Eu não senti, pelo menos assim, ninguém tentando explicar o porquê que isso está acontecendo. Será que os publishers simplesmente decidiram, botaram o dedinho molhado no alto para sentir o vento e falaram, Remake, agora é a época do Remake. Ou será que tem alguma outra coisa que tem a ver com a maneira que a indústria funciona que está causando isso? Então achei que nós, como desenvolvedores, temos a obrigação de vir aqui e falar sobre isso do ponto de vista de quem desenvolve os jogos. Então, Seco, você que tá fazendo um, fala pra gente. Por que você acha que tem tanto remake, ou talvez você ache que não tem tanto assim? Bom, primeiro eu acho que a palavra remake tá sendo usada errada, né? Se você dizer que é só aí, relançada, aí eu concordo. Que não é um remake, certo? É um relançamento. Isso, aí, Lombardi. Então, eu não vejo problema nenhum, porque você vê que a indústria de cinema faz isso o tempo todo, quando lança Blu-ray, DVD, fita cassete, cinema, eles lançam um monte de coisa. Quem quer, compra, quem não quer, não compra. Mas eu acho legal, porque, por duas razões, diferente do... Não, na verdade, bem parecido com o cinema. Por exemplo, se você viu um negócio em DVD, e quando lançaram em Blu-ray, qualidade de som, qualidade visual era muito, muito superior. Tipo, vale a pena rever só pela experiência de... Tipo, de quão massa tá a qualidade de imagem. Acho que é a mesma coisa de jogos. Também quando é bem feito, né, o relançamento. Ah, sim, sim. Por exemplo, eu sei que o Rafa vai trazer esse exemplo aqui também. Eu achei o GTA V um relançamento fantástico, porque eles trouxeram features novas, modos inteiros de visualização novos, que foi o caso da primeira pessoa, que se você ler a internet, começou como um mod, né? E eles acabaram gostando tanto do resultado que pensaram, por que não? Né? Até como uma maneira de atrair mais gente para comprar essa versão relançada do GTA, que na verdade já foi lançado 3 vezes, né? Na geração passada, agora nessa e no PC. Eu conheço gente que comprou 3 vezes, inclusive. Esse é um exemplo pra mim de um relançamento bem feito, porque traz mais valor, você não acha? Eu acho que é sempre difícil falar de GTA, assim, sabe? Porque é sempre muito fora da curva, assim, não dá pra comparar com o Standard. Porque, por exemplo, se o GTA agora deixa, sei lá, você, jogar com os Avengers na cidade, além de roubar carro, pra jogar carro nos outros, sabe? Nem que seja um DLC ou qualquer outra trolha, vai vender pra caramba, assim, sabe? Porque é GTA, sabe? O pessoal é muito apaixonado, sabe? Eu acho que eles dão muito valor à comunidade, então o fato de que eles queriam lançar alguma coisa pra PC já tava no ar há muito tempo, e o lançamento pra PC deles tinha que ser uma coisa, tipo, meio que grandiosa, assim, pela expectativa que todo mundo tinha, eu acho. Mas, novamente, eu acho que a Rockstar, ela... Principalmente com o GTA, ela é um pouquinho, tipo, exceção a todas as regras, assim, sabe? Porque qualquer coisa que eles investirem ali vai ganhar muito dinheiro, sabe? Isso é, tipo, já foi provado ano após ano, sabe? Então, acho que eles podiam fazer qualquer coisa, no caso, qualquer tipo de novidade sobre GTA vende, independente dela ser boa ou não. Eu acredito que ia agradar boa parte dos consumidores, assim, sabe? É porque nunca vai agradar todo mundo, assim, mas acho que a comunidade deles é tão grande que a chance de agradar... Tipo, a maioria das pessoas, pelo mínimo, se pagar, entendeu? Valeria a pena, entende? Eu acho que um outro exemplo, assim, de Acho que um exemplo mais concreto que eu vejo, que acaba passando, vai passar meio despercebido assim, com o dia de vendas, acho que seja Dark Souls 2. Porque quando ele saiu pro PC, eles meio que reajustaram todo o tabuleiro na DLC, ou seja, os bosses são os mesmos, os levels são os mesmos, o posicionamento dos inimigos é diferente, o jeito que eles reagem é diferente, velocidade. E isso muda muito o jogo, é quase jogar um jogo novo. E se você vê... isso foi lançado pro PC, daí de repente lança pro PS4, então, por exemplo, vale totalmente a pena comprar, sabe? Mesmo que você já tinha jogado no PS13, ou não tenha jogado no PC. Mas como tem outro jogo lá, Bloodborne, que acabou de ser lançado, talvez o Dark Souls 2 seja meio despercebido. Mas eu acho que é são dois exemplos muito bons, onde todo mundo, tipo, as desenvolvedoras acabaram investindo um pouco a mais para conseguir convencer o pessoal a recomprar o jogo. Rafa, o FIFA, por exemplo, é acusado de todo ano ser muito parecido com o anterior, mas a gente... o que eu sempre falo sobre isso é, cara, quando você pega no controle... muita gente gosta de falar isso, mas as pessoas geralmente não jogam FIFA pra poder saber onde tá a diferença. Porque quem joga, quem pega no controle, sente uma diferença muito grande. E eu, cara, faço um paralelo disso, por exemplo, com falar de remakes de jogos sem ter jogado. Né? Então, a gente jogou o GTA V nas duas gerações, não sei nem se você jogou no PC, e você, eu sei que comentou, deu o exemplo do GTA V como um relançamento interessante. O que você acha disso? Fala pra gente se você viu alguma coisa de fundamentalmente errado nisso, ou o que você acha do assunto? Não, acho que tem dois lados, né? Um é o lado óbvio do dinheiro, né? Que as publishers sabem que isso vai dar dinheiro, sabem que as pessoas vão comprar de qualquer jeito e que o custo com relação ao risco de as pessoas não comprarem, né, é baixo, porque não tá se fazendo um jogo do zero, né? Tem algumas coisas que tem que adaptar e tal, mas e provavelmente eles já sabiam no GTA V que iriam fazer isso para a próxima geração. Sim. Então já prepararam muita coisa esperando que eles fariam, né? A comparação com o que o Seco fez com o filme, eu acho que é aquela perfeita. E dá pra botar ainda o Director's Cut, né? O famoso Director's Cut. É verdade. Que eles o GTA que foi lançado pro PlayStation 4, Xbox One, pode considerar ele como com features que eles queriam lançar na geração passada e não conseguiram, não puderam lançar e já que tinham que esperar um pouco para o lançamento da próxima geração, tiraram esse tempo também para poder fazer esses features que eles queriam fazer, né? Então, lançaram o jogo na geração passada, todo mundo comprou, jogou e sabiam que lançando uma geração nova o pessoal ia comprar. Os fãs mesmo vão ter para a geração nova, nem que seja só para colecionar, sabe? Nem vão terminar o jogo de novo, sabe? Mas vão para colecionar e para quando quiserem, aquela experiência GTA de só vadiar pela cidade, matar gente, fugir da polícia, sabe? Não precisa jogar a história, mas tá lá, tá com uma experiência melhor, gráficos melhores, o Depth of Field poderoso que tu consegue ver a cidade inteira de cima da montanha, sabe? E o que eu achei muito foda foi a adição da primeira pessoa no jogo também, que muda totalmente a tua perspectiva do jogo, cara. Não, muda tecnicamente, porque tecnicamente é outra perspectiva, mas eu digo a modo como tu vê o jogo, assim, detalhes que tu não prestava atenção, sabe? Tu andando na rua em primeira pessoa, tu vê que as pessoas te encaram, assim, com suspeita, sabe? Se tu para, fica olhando pra pessoa, a pessoa começa a te estranhar, e tu não... Isso são coisas que tu não vê com a terceira pessoa, sabe? Presta muito mais atenção nas lojas, nos anúncios que tem nas lojas da cidade, sabe? Nos detalhes da cidade em si. Presto muito mais atenção nessas coisas, sabe? E dentro do carro, a quantidade de detalhe que tem dentro dos carros, dirigir em primeira pessoa, moto também é muito... É bem divertido, assim. E, pô, eu acho que adiciona o suficiente pra quem é fã, assim, pagar de novo, sabe? Uhum. Eles sabem que isso atrairia o público, lançaram, foram felizes. Eu achei que foi uma escolha boa, né? Entendi. Eu vou botar o ponto aonde eu queria chegar com esse assunto agora, porque... Por mais que eu entenda aí, do ponto de vista do consumidor, a analogia com os filmes ela faz muito sentido, mas eu acho que a maior bronca que as pessoas têm é uma coisa que não acontece na indústria do cinema, que esses remakes são lançados e o sentimento que a gente tem é que jogos novos não estão sendo lançados ao mesmo tempo porque os remakes estão sendo lançados. Ou as empresas estão ocupadas fazendo os remakes, ou alguma outra coisa acontece que a gente... o sentimento, né, o motivo pelo qual, por exemplo, o pessoal do Mothership fala tanto sobre esse assunto é a percepção de que essa geração nova tem menos jogos novos do que outras, porque tem muito remake. E isso você pode achar que é verdade ou que é mentira, mas eu acho que tem uma argumentação por trás disso, que é o seguinte: eu acho que isso é uma consequência direta do fato da geração anterior ter sido estendida o seu tempo de vida, né? Ela foi mais longa do que as outras, e eu posso dizer, estando dentro da indústria, ela foi mais longa do que a indústria esperava que ela seria. Então, os consoles levaram em torno de 2 anos a mais para serem lançados, os novos, do que talvez 3 anos antes, né, disso se esperava, né? E então, muito se falava, é que agora a gente já esqueceu, porque quando saiu o PS4, saiu o Xbox One, tô nem falando da Nintendo aqui, a gente ficou muito empolgado, porque tava esperando muito tempo, então a gente esqueceu que durante aqueles último ano, com certeza, mas os últimos 2 anos, a gente lamentava muito não haver a nova geração já, porque a geração anterior, ela estava se sentindo saturada, né? E aí aconteceu o que no último ano? Vários jogos fantásticos saíram para a geração passada. Agora, o motivo disso ter acontecido não é outro, senão os desenvolvedores estavam esperando que esses jogos iam ser jogos da nova geração. Porque a gente, cara, quem tá dentro de uma empresa do tamanho da EA, por exemplo, sabe que para eu fazer um jogo no dia do lançamento do console X, eu tenho que ter começado, cara, 2 anos e meio antes, no mínimo. E sem saber que dia esse console sai, porque Sony e Microsoft não falam tudo pra gente. Eles não querem também abrir informação que tenha o risco de ser vazada para o concorrente, por exemplo, sobre essas coisas. Então, o desenvolvedor fica numa posição muito difícil. Ele não pode simplesmente parar a sua produção, esperar para começar quando tiver, entendeu, na época de começar um projeto para a nova geração. Então, o que as empresas fizeram, que Naughty Dog fez com Last of Us, o próprio pessoal, eu tenho certeza que o pessoal da Rockstar queria fazer o GTA V para a geração nova, mas não podia esperar. Né? Foi trabalhando no jogo pensando, vai sair em 2004, em 2013, aí não sai, quer dizer, foi 2013 que saiu, né? Seja lá qual for o ano, vai sair no ano X, então a gente vai fazer o jogo pensando em lançar no ano X pra nova geração. Aí a nova geração não sai nesse ano, sai no ano seguinte, o que eles fazem? Entendeu? Então eles tiveram que lançar na geração anterior, por isso que você teve tantos jogos fantásticos saindo nela. É porque eles estavam sendo preparados pra uma nova geração. E aí, depois que sai e todo mundo, né, uma quantidade considerável de pessoas comprou, mas essas pessoas jogaram fora os seus consoles velhos e compraram os novos. E aí? Elas não têm mais como jogar aqueles jogos. Então, por isso, o relançamento. Por isso, você gasta o tempo. Claro, tem a motivação comercial. Mas esse é o grande motivo. É, aqueles jogos foram todos pensados para a nova geração desde o começo deles. E aí, quando eles não saem, porque o console não está lá para eles poderem sair, eles têm que ser refeitos. Até porque essas empresas, tipo a Naughty Dog, terminou o Last of Us. Ela não tinha outro jogo para sair um ano seguinte que fosse pra nova geração, porque os jogos dela levam vários anos pra serem feitos, entendeu? Então o que ela podia fazer pra poder saciar o público que é fã dela, mas comprou um console novo? Teve que relançar o Last of Us, fazer o quê? Entendeu? Mesma coisa o pessoal da Rockstar, não tinha outro GTA pronto, ah, vamos fazer o 6 um ano depois do 5 pra nova geração, não é assim que funciona, então, entendeu? Quem quer jogar um GTA e só tem um PlayStation 4 vai fazer o quê? Eles têm que relançar, pô. Então eu acho que isso, pra quem tá dentro da indústria, a gente sentiu isso muito forte, assim, aquela ânsia pela nova geração que não chegou, entendeu? E aí você, quem faz jogos não, cara, tem que ter um planejamento muito antes, entendeu? Então, não sei, faz sentido isso, Silco? Você sente isso também? Que foi assim que aconteceu? Não, eu não concordo perfeitamente contigo. Tudo que você falou faz sentido. Só queria fazer uma observação no que você comentou, que o pessoal disse que a impressão que eles têm é que os desenvolvedores estão perdendo tempo fazendo remake. A minha experiência em trabalhar em algumas empresas aqui, é que a própria empresa nunca faz o remake, já terceiriza, e então não é a empresa que perde tempo fazendo isso, está terceirizada, a empresa continua focando no que quer. Então, a diferença fundamental é que uma vez que você lança um jogo, você precisa de um spam de no mínimo 2 anos para conseguir bolar alguma coisa. Fazer o próximo jogo, então eles não estão ocupados fazendo remake, mas estão ocupados começando o próximo jogo, que não vai sair 6 meses depois do anterior, pô. É, tu vê, por exemplo, a Ubisoft com Assassin's Creed. sabe? Eles fazem os estilos principais deles, fazem o próximo Assassin's Creed, que vai ser daqui 2, 3 anos, sabe? E eles vão ou remake ou versões para outros consoles. Eles têm outros 5 estúdios que fazem só Assassin's Creed, sabe? Isso não tira deles, não tira tempo de desenvolvimento, sabe? Eu acho que talvez uma outra coisa que esteja contribuindo para essa percepção de que tem menos jogos na geração atual é que leva mais tempo pra fazer jogos hoje em dia. Comparado com, especialmente com o início da geração passada, sabe? Leva mais tempo pra fazer. Eu acho que no começo da geração passada, por exemplo, a gente tinha coisas mais straightforward, assim, tipo third person shooters, first person shooters, que agradavam um monte de gente. Tinha os beat'em up. O problema é que agora o pessoal tá querendo o apocalipse inteiro dentro de um DVD, né? Então, tipo, o pessoal tem que pensar no, o que a gente vai fazer agora pra chamar nossa atenção nesse mercado que todo mundo reclama que não tem inovação, que não tem isso, que não tem aquilo. O que a gente faz de diferente, sabe? É aí que perde tempo, sabe? Não é... Eu acho que onde o pessoal perde mais tempo é tentando bolar o que fazer de novo. É, uma combinação dessa expectativa do consumidor altíssima com o preço que altíssimo que você paga por fazer um jogo que não é grande sucesso. Né? Então, cara, todas as empresas praticamente que você vê por aí, elas estão fazendo menos jogos para tentar fazê-los com mais conteúdo. É, e isso, para mim, vale um podcast inteiro só sobre essa frase. Que é um lugar bom para se estar quando você faz menos jogos para botar mais conteúdo em cada um deles, ou mais features, né? Mas eu não acho que isso seja uma opção. Eu acho que os publishers, os desenvolvedores estão sendo obrigados por isso que você falou, por essa expectativa que você falou e pelo custo. E aonde, a saída, a válvula de escape disso acaba sendo a indústria indie, onde você consegue se desvencilhar dessas amarras e fazer jogos que talvez não atendam a toda essa expectativa, mas atendam a um objetivo, uma visão específica que aquele jogo tem, e é percebido dessa forma e é dado pra ele esse passe de poder ser assim, porque ele é um jogo, aspas, indie. E isso é outro assunto pra outro podcast inteiro. Pod Quiz. Então, a gente sugeriu aí, pelo menos, assunto para 5 ou 6 outros podcasts, né? Mas a gente está tentando realmente prestar atenção no tempo aqui, para a gente poder fazer, né, aproveitar ao máximo e dar para vocês a informação de forma concisa também. Acho importante nessa era onde o que mais tem por aí é informação e o seu problema é filtrá-la. A gente quer que o podcast seja bastante focado. E, então, esse é o assunto que a gente trouxe para falar hoje e vamos fazer a nossa brincadeira de sempre aqui, que é o Pod Quiz Musical. Na semana passada, no episódio 100, a gente deixou 3 musiquinhas pra vocês adivinharem aí, né? E o número 4 de Super Nintendo era, pra mim, uma das mais fáceis, era Super Metroid. O Seco tá recebendo aí ameaças de morte na internet por não ter adivinhado o Super Metroid, que foi uma vergonha. O número 7 de PlayStation 3, que era o The Last of Us, que eu achava que o Rafa, de qualquer forma, ia saber, e fiquei muito decepcionado com ele, né? Caiu na minha escala de amigo o rating dele quando ele não adivinhou Last of Us. Só de amigo? Achei que era ser humano. Nessa escala ele não tinha muito pra onde cair mais. Ah, entendi. Não foi engraçado, Rafa, a gente te ama, tá? Então, quem acertou o número 4 Super Metroid foi quase que um empate técnico, porque o Neil Aguiar e o Lucas Souza deixaram lá o seu comentário no Twitter e no site, respectivamente. Minutos de diferença entre um e outro, então foram os dois primeiros. Depois o Josiel Silva, o Ricardo Silva, o Anderson Silva, o Vanderlei Silva, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Rafael Stark, o Felipe Mota e o Diego Matias. Esses acertaram o Super Metroid número 4 do Super Nintendo do Podcast 100. E quem acertou o número 7 The Last of Us? Em primeiro, o Vitor Neves, depois o Kleptos, o Defensor dos Fracos e Catarinas, Marco Beducci, o Josiel Silva, o Ricardo Silva, o Felipe Mota, o Senhor Cutia, o Fernando e o Davi Panis. Mas, ó, cara, eu fiquei bolado. Pela primeira vez, uma música do Pod Quiz Musical não foi adivinhada por ninguém. O número 8 de PlayStation 3 Ninguém deu a resposta certa, teve várias adivinhações aí, mas por causa disso, o que, que eu resolvi fazer? Vou trazer esse jogo de novo. Eu vou tocar o trechinho do que a gente tocou no PodQuiz 100 e um novo trecho do mesmo jogo, pra ver se dessa vez, essa semana, vocês finalmente conseguem adivinhar o PodQuiz musical. Então, vamos ouvir um atrás do outro aí, o trecho da semana passada e o novo trecho. Essas duas músicas são do mesmo jogo, olha aí. E aí, Rafa, você acha que vai ser mais fácil dessa vez, não? Não. Cara, pelo tipo de música, tem que ser tipo uma coisa tipo Castlevania, Lord of the Shadows, assim. Cara, vou deixar pro pessoal adivinhar, então, mais uma semana. Vamos ver se dessa vez funciona. Vou deixar pra vocês aí. Esse é o PodQuiz Musical. Então tá, esse é o PodQuest 101. Eu sei que é praticamente impossível você fazer um segue do PodQuest 100 aqui, mas a gente tentou, acho que a gente voltou um pouco às raízes, trouxe um assunto bem sério, comentou coisas interessantes sobre a indústria e dando a visão de quem tá dentro dela. A gente quer a opinião de vocês, como sempre, cara. Os comentários têm sido uma parte muito legal de fazer o PodQuest, pelo menos pra mim. Eu tenho realmente me divertido bastante interagindo com vocês, que a gente quer só fazer mais disso mesmo. Entra lá no podquest.com.br, deixa seu comentário no post desse episódio, fala com a gente por e-mail no contato@podquest.com.br, no Twitter podquestbr ou no Facebook também, facebook.com/podquestbr. É isso, cenouros, Rafa Kunen, Fernando Seco, qual que é a boa do fim de semana, hein? Playoffs, né, guys? Dark Souls, cinema, cerveja. Você falou o que, Rafa? Playoffs da NHL. O NHL Playoffs. Ah, só porque o Canadiens vai ser eliminado no próximo Montreal jogo. Montreal Canadiens vindo de 3-0, se recuperou, ganhou um jogo, joga de novo quando? Hoje ou amanhã? Hoje. Olha lá um taco, velho. Rafa, vocês são a última resistência canadense na NHL esse ano, hein? Eu só falo isso porque se os Canadiens ganharem, eles vão destruir Montreal inteiro. Então... eu tenho mais medo de vocês perderem. Não, é o contrário aqui em Montreal. Eles comemoram destruindo. E se eles ficam tristes, ficam em casa bebendo. Se eles vão comemorar, eles destroem a cidade. Então, contrário de Vancouver, né? Vancouver esse ano a gente... cara, foi tão ruim que a gente nem ligou. Assim, a cidade só... Ela tá decepcionada contigo, Jorge. Não aconteceu nada em Vancouver, velho. Que porra, o que, que você andou fazendo, cara? Muito ocupado escrevendo letra pra rap chachado. Por isso que deu a revolta em Vancouver, né, Jorge, escrevendo letra de rap. Vamos embora daqui então, gente, ó. Um abraço pra todo mundo, Giliar Lopes também se despede aqui. Esse foi o PodQuest 101 com dicas aí de vários assuntos que a gente pode trazer no futuro próximo. Um abraço pra vocês e tchau. Pessoal, esse foi um podcast muito difícil de fazer para mim, porque nessa semana em que nós gravamos, nós perdemos, o mundo perdeu o diretor criativo da série FIFA de muitos anos, Simon Humber. Simon é o meu mentor aqui dentro da EA, é o cara que me entrevistou para entrar na empresa e foi meu primeiro chefe e foi, né, meu guia nessa jornada para me tornar produtor na empresa e no projeto, e muito mais do que isso, se eu descontar só o que ele fez por mim, ainda tem muito o que ele fez por toda a comunidade FIFA, realmente fazendo design de modos de jogo e melhorias significativas que levaram FIFA até a liderança, e é um consenso dentro da empresa que sem Simon Humber a gente não estaria na posição onde a gente está hoje. Ele sucumbiu a um câncer que vinha lutando já há muito tempo. Eu falei sobre isso no episódio 88 aqui do podcast Mentores e Pupilos. Tive a felicidade de poder escrever um artigo para ele no overloader.com.br, na minha coluna mensal GameCraft, onde eu fiz uma homenagem e ele teve a oportunidade de ler. Eu escrevi em português e em inglês e ele pôde então ler em vida e ficou bastante feliz com as minhas palavras. Então pelo menos isso eu pude fazer por ele. Mas quero pedir desculpa a vocês pelo episódio de hoje não ter sido com aquela animação que vocês estão acostumados. Foi até mais curto porque realmente estava muito difícil gravar depois disso que aconteceu. Então, na semana que vem, o episódio da semana que vem também foi gravado hoje, no mesmo dia desse. Então vocês vão notar que eu vou estar um pouco menos, vamos dizer, empolgado. Esse é o motivo, peço que vocês entendam, que é um momento muito difícil para nós, família FIFA, e claro, para a família do Simon também. Ele deixa um filho de 10 anos, né, e a esposa, e todos nós que gostam de games e que somos admiradores do trabalho dele todos esses anos, deixa a todos nós órfãos. Então, essa é a minha homenagem. Esse episódio do podcast é dedicado ao Simon Humber, diretor criativo do FIFA, que descansa em paz.